22 de novembro de 1979. O Congresso Nacional discute a proposta de reformulação partidária que extingue a Arena, o MDB, e regula o processo de criação de novos partidos. Diante das galerias lotadas de MDBistas e arenistas, estes com faixas com os dizeres "Estamos com João", o então presidente João Figueiredo, o senador Marcos Freire toma esse mote para abrir o seu pronunciamento e protestar contra a iniciativa governamental de extinguir o partido oposicionista.